pra fazer piada, porque você vai sair daqui sem nada. E como você vai voltar pra casa, eu não sei. Quando você blefa, sua mão se move. Agora eu sei que você não tem nem mais que um par de noves. E eu tenho um Ford Reis. Gostou de apostar, mas quando todo o seu dinheiro acabar, você vai repensar tudo aquilo que fez e que não fez e que não vai. Quem perde sai, fica só quem sabe jogar. Cada um que saiba de si, pague e desocupe o lugar. De ficha que vai um dinheiro forte. Acho que alguém vai precisar de sorte se não tiver um jogo na sua mão. Não quero aqui te chamar de otário, mas você já tá fora desse pariu que é hilário. Você já perdeu sua mansão. Gostou de apostar, mas quando todo o seu dinheiro acabar, você vai repensar tudo aquilo que fez e que não fez e que não vai. Quem perde sai, fica só quem sabe jogar. Cada um que saiba de si, pague e desocupe o lugar. Sabe jogar, cada um que saiba de si, pague e desocupe o lugar. Quem perde sai, quem perde sai, quem perde sai, quem perde.